Yeah, woo, yeah, fé, é o Fader, woo, pirâmide perdida, fé na gangue. Ter grana, meu jogo ganho, desse detalhe é o que montão esquece. Lealdade, amor e fama é muito mais difícil do que se parece. Cercado de gente estranha, que te segue mas não te conhece. Tem de tudo, mas não é próprio dono, então muito cuidado com o que você pede. Tu vê quem é quem quando ele perde, vê quem tá contigo quando você perde. Pretos fazendo dinheiro, esse é o motivo da shoulder bag. Amigos bem, inimigo em bad. Quem nasceu pra chefe, tão pouco não serve. Não quer ser cobrado, não fechar com os velhos. Santo tá de sniper e ele me protege. Rezamos por dias melhores, hoje peço que não acabem. Sangue suor derramado, isso é o que eles não sabem. Que a minha vida não piore, chamo de prioridade. Ter os amigos e a família do lado, isso é que é ter qualidade. Esquece o crime, quer um Grammy. Na vida amarga tá com creme. A queda ensina, então aprende. Se tá com verde, então acende. Sei que riram pelas costas, mas na frente eles tremem. Só tô salvando quem eu amo e que se foda o rap game. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Meu mano G3 mandava essa, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Saudades eternas do mano queixinho do meu mano LC. Planeta Terra continua insano, mas breve nós vamos nos ver. Rock Dungeon é terrível contra os insetos, matando esses vermes igual SBP. Meu santo de snipe, o pai tá online no Skype, joga xota no TBT. Se eu não responder, me perdoa, é que eu sou inseguro. Meu anjo, eu nem sei quem é quem. Meu super-herói é meu pai, eu morria de fome. Se eu fico esperando, He-Man. Flow dinamite, eu te faço convite sério a pisar no pátio da Febem. Teu ice é legal, teu trap é legal, mas toma no cu, tu não salvou ninguém. Ei, ei, esquece o crime, eu quero um Grammy. Se eu tô no mic, o povo treme. A queda ensina, então aprende. Cacheta paga e nós tá prrr. Se eles riram pelas costas, seja líder, mano, reina. Só tô salvando quem eu amo e que se for do rap, prrr. Eles se perguntam por que eu tô assim, com o semblante fechado, sem sorrisinho. É porque conquistei tudo sozinho e nenhum de vocês estavam por mim. E hoje na minha glória só minha família. Quando eu tava no sufoco, eles eram minha guia. Agora querem saber como é que tá minha vida? Pega a visão, seus merdinhos. Vês a mesa cheia quando tá na fase boa. Eles não querem saber como eu tive essa porra, mas querem te sugar, querem teu lugar. Oi, pega a visão, meu cria. Esse tipo de gente não pode estar aonde o de guerra pisa. Não entendo de rap game, mas sei o que é funk game. É um monte de falso, fi. Eles falam que é tudo nosso, quer sempre ficar no foco. Nunca derramam um sangue pra isso. É nós por nós, brigo por nós. E quem tá contra se fere. Santa crime, catete, glória e lapa tá sempre zerando o game. É nós por nós, brigo por nós. E quem tá contra se fere. Santa crime, catete, glória e lapa tá sempre zerando.